curtir ao vivo. Vamos beber, né? Nesse corpo meio e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos teus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menino e esse rosto de mulher. E nada existe em você que eu não amo. Sou metade sem você, mon amour, meu bem, ma femme, mon amour. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. De ao vivo. Como pode haver tanto desejo nos teus olhos, nos teus beijos, no teu jeito de abraçar? E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menino e esse corpo de mulher. E nada existe em você que eu não amo. Sou metade sem você, mon amour, meu bem, ma femme, mon amour. E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menino e esse corpo de mulher. Vai, vai. E nada existe em você que eu não amo. Sou metade sem você, mon amour.